안녕하세요. 개새충아, 개새충가. Eu sou o Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 e hoje é dia de um filme vindo lá do outro lado do mundo, exceto se você já estiver nesse lado do mundo, aí você vai estar no mesmo lado do mundo. Enfim, Coreia do Sul, beleza? É um filme que vem dando o que falar, é um forte candidato a várias premiações, inclusive a do prêmio do Carecão Dourado. Se interessaram? Então vamos ver qual é o desse projeto e simbora! Batizar minha filha de Zita, só pra quando ela fizer algo errado eu gritar: para, Zita! Se dinheiro não traz felicidade, quer dividir comigo não pra ser mais feliz? Você sabe o que é caviar? Tudo isso e muito mais, digam! A família de Ki-woo é unida, mas vive num perrengue financeiro danado, fazendo o que pode para pagar as contas e sobreviver. Porém, quando Ki-woo é recomendado por um amigo para dar aulas particulares à filha de uma família rica, ele vê uma oportunidade para sua família escalar economicamente. Parasita é uma comédia, um drama e um suspense igualmente eficiente em todos esses setores. E reparem bem que eu não disse que é um suspense cômico, um drama cômico, uma comédia dramática suspensórica ou qualquer outra coisa do tipo. Porque não há um gênero determinante aqui. O gênero é a mistura, algo raro e precioso que poucos conseguem fazer como o cinema sul-coreano faz. Como eu falei no vídeo de Invasão Zumbi, esse cinema consegue fazer uma mistura de gêneros antagônicos de uma forma tão homogênea, mas tão homogênea, que chega a ser difícil detectar onde termina um e começa o outro. Aqui no filme mesmo, às vezes uma mesma cena começa de um jeito e vai se convertendo até terminar de outra forma, sem que a gente note onde houve a ruptura. Mas tá aí, a verdade é que não houve. A comédia, o drama e o suspense não apenas não competem entre si, prejudicando a eficácia do outro, como se unem numa espécie de dança tão harmônica que a gente fica hipnotizado. E se engana quem pensa que isso é fácil. Mas não é mesmo. O mais fácil ao tentar isso é cair no mau gosto ou conceber aquela coisa esquisita que não parece fazer muito sentido, seja lá qual for a ótica que você tente enxergar. Se pelo lado do suspense, da comédia, do drama, sempre parece meio torto. Esse feito do Bong Joon-ho requer um domínio narrativo cirúrgico e uma comunhão perfeita entre direção e elenco. Algo tão difícil que até o próprio diretor já deu suas escorregadas com o Expresso do Amanhã, que mesmo eu gostando, eu sinto que em certos momentos as coisas não coadunam e acabam descredibilizando o todo. E às vezes eu acho que isso se deve ao elenco americano, que às vezes não capta exatamente o que o diretor quer transmitir. O que não acontece de jeito nenhum com Parasita. Aqui a direção do homem é um artesanato feito com a quantidade enorme de técnicas e atenta aos mínimos detalhes, como os enquadramentos, movimentos de câmeras e cortes precisos que ora imergem o espectador na trama, ora parecem admirar os acontecimentos extasiados, ora ressaltam as intenções dos personagens e ora arquitetam as sequências como se tivessem expondo uma partida de jogo de estratégia. E a atenção da equipe e, consequentemente, da direção se estende a coisas que a gente nem costuma notar, nem atina, como a diferença do som nas duas casas. Em uma é abafado, como os personagens se sentem ali. Na outra tem um grande eco, que faz referência ao vazio daquele local. Em outro momento, um personagem pede ajuda piscando uma luz em código Morse. Pouco tempo depois, a gente vê um outro personagem num perrengue danado e uma luz pisca naturalmente. Eu não sou expert em código Morse, mas me parece que o filme tá assim comunicando exatamente isso, como se estivesse fazendo uma rima dramática. E assim, a direção de Bong Joon-ho, atenta desse jeito, faz os elementos e gêneros dançar lindamente, fazendo a história fluir sem qualquer atrito, narrativamente falando, porque a história em si haja atrito. O roteiro escrito por Bong Joon-ho junto com Han Jin-won trabalha em multicamadas para abordar o tema sugerido no título, o de relações parasitárias. Mas enquanto expõe uma situação na superfície, se a gente prestar atenção nas entrelinhas, há muito mais coisa ali. O que faz a gente perceber que os tais parasitas do título estão por todas as partes. Difícil é achar o santo. E isso é mó da hora. Um filme que futuca e tuca as delicadas questões sociais atuais sobre briga de classes, só que, felizmente, faz isso sem apontar o dedo pra lá ou pra cá. O que aponta é o olhar e para todos. Qual a diferença na prática? Bom, é que pelo menos para mim, o filme não trata o tema de fora para dentro, como se as pessoas da produção fossem isentas. Mas de dentro, observa todos os lados, sem tratar ninguém como herói ou vilão, o que faz de Parasita um suspense controverso, pois a gente é levado a temer por todo mundo, ao mesmo tempo que não torce por ninguém, ao mesmo tempo que torce por todo mundo, ao mesmo tempo que não teme por ninguém. Mano, é um verdadeiro salve-se quem puder e a gente não sabe pra que lado a gente se apega. Os mais desfavorecidos não perdem a oportunidade de tirar vantagem, dando rasteira nos outros se for preciso. Já os mais favorecidos se isolam em suas bolhas de superioridade, enxergando os demais como produtos à venda. Como se todos tivessem predestinados apenas a servi-los em seus mínimos caprichos e futilidades. Então, por todos os lados, confianças são traídas, falta empatia e sobra dissimulação, insensibilidade e distanciamento, que parecem ser características vistas como se fossem elogiáveis e símbolos de força pelos personagens. O roteiro é inteligente o suficiente para arquitetar situações que sugerem esse conteúdo sem jamais parecer didático, e que embala todo esse contexto social numa forma muito prazerosa de acompanhar. Na verdade, é até plenamente possível acompanhar só a trama superficial, pois só ela já é rica e intrigante o suficiente para manter a gente preso do início ao fim. Para isso, o roteiro intercala o uso de várias iscas diferentes. Primeiro, não anuncia qual é a do filme. Apenas apresenta os personagens, que a gente supõe ser os principais, começa a estabelecer um determinado paradigma, e quando a gente começa a perceber para onde a trama tá indo, o roteiro usa essa previsibilidade a seu favor. Essa é a segunda isca. Pois, assumindo que o público possa desvendar com facilidade os próximos passos, o roteiro premia o espectador com o prazer da confirmação. Só que, enquanto a gente tá focado nisso, o roteiro e a direção trabalham num sistema de pista e recompensa em segundo plano para esconder, sim, os verdadeiros segredos. Para quem não tá familiarizado com esses termos, bom, para uma reviravolta não soar forçada, descabida ou abrupta, o roteiro precisa estar amarradinho. E uma das formas de amarrar é dando pistas a tempo de germinar e crescer para os frutos, que são as recompensas, serem colhidos na hora certa. E essas recompensas podem vir em forma de revelações ou reviravoltas. Mas claro, para funcionar da melhor forma possível, o público não pode notar esse plantio. Senão, vai conseguir antecipar a surpresa ou a revelação. E o que é que Parasita fez? Entregou de bandeja a previsibilidade de uma coisa, somou com algumas pistas falsas que não vão dar em nada, e assim distraiu a nossa atenção do plantio das pistas daquilo que, aí sim, não queria que fosse descoberto. Como um mágico que usa essa mão pra te distrair, enquanto você vai olhando pra ela, achando que você tá sacando pra onde tá indo, ele na verdade tá fazendo a mágica com essa mão. Dessa forma, sem pressa, a trama se desenha, instaurando tudo o que precisa, acertando cada detalhezinho pra não deixar nenhuma ponta frouxa, preservando muita elegância através de uma montagem primorosa, e nisso, com a previsibilidade superficial sob controle e as pistas devidamente plantadas, o filme começa a colher os frutos e vem com a terceira isca pra manter a gente amarradão. A surpresa que chega de um jeito que abala até as estrebeiras do caboches todos, inclusive quebrando a convenção da divisão de atos que eu tanto falo aqui no canal. Resumindo pra quem não lembra, os filmes costumam ser divididos em três atos: apresentação, que leva entre 15 e 30 minutos, desenvolvimento em torno de uma hora e conclusão entre 15 e 30 minutos. Geralmente os atos são separados por pontos de virada, ou plot points, que nada mais são do que mudanças no curso da história. Estão lá as coisas acontecendo, parará, flowing, flowing, e vem um incidente, pei, desvia a direção. O roteiro pode ter mais de 10 viradas, 15, mas as duas que dividem o primeiro do segundo ato e o segundo do terceiro ato costumam ser as mais marcantes. Tá, dito isso, a parada de Parasita é que, segundo o meu entendimento, que pode estar errado, ou a gente é levado a crer que tá acompanhando o segundo ato enquanto ainda tá num primeiro bem longo, ou temos um caso raro de 4 atos. A utilidade disso é meramente teórica. O importante é que, na prática, o efeito é o mesmo: arrancar o nosso chão para nos deixar em... Até então, a trama vinha aparecendo como uma estrada reta, com uma vista nítida em um dia claro. Mas isso fez surgir uma névoa densa e, de repente, não dava mais pra ver nada. A partir de então, qualquer coisa podia acontecer. E a gente não podia mais antecipar. Então, viram? Tava tudo caminhando previsivelmente e, de repente... Não. E mesmo que, conhecendo os filmes coreanos, a gente consiga antecipar que vá ter uma estrutura mais incomum, a gente não tem como saber como de fato as coisas vão acontecer em cada caso. E aqui, esse projeto faz tudo do seu próprio jeito e faz muito bem, obrigado. Até porque, como foi tudo construído com maior cuidado, tá tudo devidamente amarradinho, como eu falei. Desde as surpresas a cada detalhe mínimo do enredo, como por exemplo o cheiro de pobre, que tanto passa a assombrar a família, em especial o pai. E aqui eu queria destacar a interpretação de Sung Kang-ho. Assim, todo o elenco tá absolutamente perfeito nas suas respectivas funções. Da ingenuidade soberba da mãe rica, a presunção do pai rico, a malícia e dissimulação da família pobre, vejam como eles mudam quando estão em casa para quando estão no trabalho, com exceção de um. O pai, que é chucro sempre. Mas o que dá brilho na interpretação do experiente Sung Kang-ho, ou Kang-ho Song, é o esforço que ele faz para esconder sua falta de traquejo e fineza. O que favorece é o suspense, porque a todo momento a gente pensa, ele vai ser descoberto, ele vai ser descoberto. E como se isso já não bastasse, a forma como ele encara o lance do cheiro, ele não precisa dizer uma só palavra para deixar estampado o quanto que ele tá se sentindo humilhado. Que lindíssima interpretação do Caboges Roxo. Parasita é, sem sombra de dúvida, não tem nenhuma penumbra de dúvida, um dos melhores filmes de 2019. Um filme intrigante, sórdido, engraçado e reflexivo, com um panorama social riquíssimo embalado numa forma majestósica, fazendo a gente refletir sobre os porões da sociedade que, devido às nossas lutas pessoais, a gente teima em fingir que não existem. E essa é a minha reação ao filme. E agora, pensando quais são as chances no Peladão Reluzente. Bom, eu acredito que indicação e o prêmio de filme estrangeiro é praticamente certo. Mas eu arriscaria que o filme pode ser lembrado na categoria de melhor filme. E se dependesse de mim, também apareceria na categoria de melhor ator para Sung Kang-ho, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor montagem. Vamos ver qual é que dá. Gente, que língua difícil.